escute com cuidado. Só osso duro de roer. Se eu te agarro pela noite, eu largo em pleno amanhecer. Não preciso te dizer que do meu lado, ah, oh, do meu lado é pra valer. É dinamite. Meu apelido é explosão. Queima nas rodas pela pista. Eu sigo em plena contramão. Não vá pensar que no meu peito não bate nenhum coração. Mas quem acompanha o homem brasa é a garota explosão. Agora podemos ir. Agora vai.